beijada começou e o paredão tocando. E as novinhas tão me olhando, querendo me conquistar. E a vaquejada começou e o paredão tocando. As novinhas tão me olhando. Senta logo, vai. Senta logo, vai. Fica logo, vai. O galope do papai. Monta logo, vai. Senta logo, vai. Monta logo, vai. O galope do papai. Senta logo, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Senta logo, vai. O galope do papai. Senta logo, vai. Fica logo, vai. Senta logo, vai. Solinho, solinho. É por isso que eu digo. É uma rocha. Torre Produções e a Estúdio. E a vaquejada começou e o paredão tocando. E as novinhas tão me olhando, querendo me conquistar. E a vaquejada começou e o paredão tocando. E as novinhas tão me olhando, querendo me conquistar. Senta logo, vai. Monta logo, vai. Monta logo, vai. O galope do papai. Senta logo, vai. Fica logo, vai. Senta logo, vai. O galope do papai. Fica logo, vai. Senta logo, vai. Monta logo, vai. O galope do papai. Monta logo, vai. Senta logo, vai. Monta logo, vai. Assim. Senta logo, vai. Vai sentando, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. No galope do papai. Monta logo, vai. Vai mutando, vai. Vem comigo, vem. Vem negona, vem. Vai quicando, vai. Senta logo, vai. Quica logo, vai. Monta logo, vai. No galope do papai.